Que amor é esse? Chegou feito furacão, invadindo meu peito, me tomando o corpo inteiro. Que amor é esse? Já chegou me dominando, me roubando, me levando pra você. Estou sem jeito, segurou a minha mão, disse que eu não escapo não, você é a feiticeira do amor. Cabe! Parece que você fez feitiço, fez feitiço pra mim. Não é normal o que eu tô sentindo, Deus me livre, eu nunca me senti. Parece que você fez feitiço pra mim. Não é normal o que eu tô sentindo, Deus me livre, eu nunca me senti assim. Que amor é esse? Chegou feito furacão, invadindo meu peito, me tomando o corpo inteiro. Que amor é esse? Já chegou me dominando, me roubando, me levando pra você. Estou sem jeito, segurou a minha mão, disse que eu não escapo não, você é a feiticeira do amor. Parece que você fez feitiço, fez feitiço pra mim. Não é normal o que eu tô sentindo, Deus me livre, eu nunca me senti. Parece que você fez feitiço pra mim. Não é normal o que eu tô sentindo, Deus me livre, eu nunca me senti assim. Eu nunca me senti assim. Eu nunca me senti assim.